Circula 7, direito no 211 no solo 5 metros. 211 no 735. Solo, bom dia, 735 no 7, lembrou. 735 no 7, táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette. No 71, no livre decolagem da 10, vento 1, 10, grau 039, ajuste 10 no 5. Na sétima tenta da Juliette. Estamos sentindo o controle 1208. 1208, decolado ao 59. 1208, André, estamos sentindo. Controle Salvador, André, estamos sentindo, batendo 2000 pés. 3171, bom dia. Contato radar, seguir mantendo o nível de voo 320. Claro, mantenho 320, tá? 3171, pode ir direto da EL ou LEDA? Autorizado LEDA. 7, atenção ao reboque. Autorizado o ingresso no pátio 1, de Juliette, com segurança, posição 04. dia. Vamos 71 no chame 151, dois. 251, alternativa 133-25. 251-3325, tá 371. cópia? Autorizado, Galeão, conforme a rota plano de voo, nível 360. Decola pista no zero, primeira curva direita. Perfil de saída da Eoleda Irume. Após descer para o outro, November 857, conforme rota. Transponder 5056, controle em 208. Regimento correto, espaço pronto na posição 612, igual no 961. Rio 5973, bom dia. Senhor, identificação, via. Fiz no pé, ajuste no 015. Autorizado após a Bog Duna, descida para 2000. Oi? Após a Bog Duna, descida para 2000. Minha 225, bom dia, senhor, identificação, foi Bonf, para a chegada Bonf, reporte para a descida. Sim, vai lá, direto Bonf, estamos próximos ao ponto de alta descida, chegada 6225. Estado de descida até 4.000 pés, ajuste no 095. Sim, descida até 4.000 pés, com 095, chegada 6225, vai lá Bonf. Foi autorizado, Rio 5973. aproximação 73, está liberado das restrições de velocidade. Número 1 para aproximação. Autorizado, por chama táxi. A 73 autorizado, sinal ILS, que da pista 1 0. Autorizado, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 865, bom dia. Senhor, identificação. São Lagoinha 17, tá? Está autorizado o descido até o nível de voo 050. Via Monte para o 050. Via Monte, a partir de Lagoinha, até o 050. Poderia voar pelo? 865, mantém a Lagoinha, número 3 para o voo. Autorizado o táxi, contorno Pátio Uno, após Índia, Ponte Sarapista no 0, chama a torre 118-95, quem é legal no 095, um bom voo, com o 961. Vista em Pátio Uno, contornando Índia, 295, Ponte Sera, e o Azul, 095, com... Bom dia, Golo 961, próximo a Ponte Sera, 1-0-1. Golo 961, autorizado ANE, decolado 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-9-9, ajuste no 0-5. Autorizado ingresso, decolagem 1-0, Golo 961. Voe Veloz. 265, voe Veloz. Vai manter 2509 agora, passou 1.700. 265 reduza para 2309. 2309, 2. RNA 225 reduza para 210 mais. 210 mais. dia, Salvador, gol 1961. 360, vou Eleda. Vou Eleda, 360961. Pois me assiste se estiver na escuta do controle, acionei a notificação. É, não entendi. 1865, está na escuta do controle? Eu. Reduza para 2009. 2009. R6225, desse mantenha 3.000 pés ajuste, 1015, livre da restrição de altitude. Descendo para 3.000, livre da restrição em pelo com fixo, deixando a 6225. 4.000 pés. Confirma o Oceaner 6225, 4.000 ou 3.000? Para o Oceaner 6225, 3.000. Ok, descendo para 3.000, 6225. 4.000 pés. Uno 865, controle. Na escuta, 865. 865, desse mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, 865. Estabilizou? Obrigado. Correio 1-1-1-8, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, X-ray da pista 1-0. 2.000 pés, atualizado ILS, roxa na 6-2-2. Rio 5973, livre pouso piscina 0, vento 150 graus 099, piscina 095, provavelmente piscina 0 está molhado, ok? Sim, 150 com 9, confio. Firme, 5973. O vento, por favor, é 150 com 9, confio. Afirmo, 150 graus 099, piscina 095. Salvador, muito bom dia, está 355 no 7, informação Lima, está no 4, autorização para o Brasil. Tanto 3597, um bom dia. Mike, confere. Autorizado Brasília, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, perfil de saída árvore elefa. Transponda 5062, controle no 208. Nossa 360, Apesilo 17, Árvore Elefa, decolada 10, curva direita, 5062-202. Contagiamento correto. Reporta plano está na posição 04. Reporta bem. NM-6225, continue a aproximação, guarde para o tarifa, checkpoint. Ainda em cima, o Janeme 2250. O 5973, solo 34, libere próxima à direita, chame 123, decimal 40. 123, decimal 40. Oxenem 255, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 07 nós, ajuste no 0, 1, 5. Livre pouso, Oxenem 6225, baixar a tramada agora. Salvador, bom dia, voo 1093, informação mais... Livro 093, bom dia, acione identificação e se mantenha 4 mil pés, ajuste no 095. Ok, então está muito baixo, é 4 mil pés, 1095. E é bom se descida para 4 mil, 1095. Ok, já seguia bom, se é 4 mil, 1095, voo 093, cara. Estabilizado, gol no 865. 1865, torre, 118, decimal 95. 295, pode. 95. Salvador. 1759, bom dia, senhor, identificação. Dia chegada bom, se desse mantenha nível de voo 050. Oceania 6225, direito no 211, no solo aos 37. Bom dia, voo 1865, passou externo e vai para baixo. Sim, meu, voo 1865. Qual que é? Aguardando pista livre. Oceania 6225, bom dia, 30 táxi via Alfa Kilo, correção Alfa Juliette, faixa 1, posição 06. Alfa Juliette, posição 6225, confirma o vento pra gente? Zero grau, 099. Será o 9970. Bom dia, senhora, identificação via chegada a Mari. Vê se mantém a nível de voo 060. 060, teria alguma coisa? Será o 9970, boa turma. Mantenha a proa de Mari, será o 9970. Mari, será o 9970. 5, 00 taxi Alfa, após Juliette, ingresso parte 1, posição 09. Alfa Juliette, para a parte 1, 09, 1865. 0, 0, 0, 0. Salvador, tanto 3597. 3597, prossegui. Tá no 4, puxa o acionamento. 1211 no som. Solo, bom dia, tá 3597, tá no 4, puxa o acionamento. Gente, na 3597, torre de relacionamento 04, chama para o ataque. Vai chamar ataque. Retorno 093, retorno na página. Só 200, limite ao localizador. Senhorita, sua transmissão está saindo ininteligível, não tem volume. Faz só no finalzinho a mensagem. Retorno 093, para sequenciamento, esquerda para o 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite ao localizador, gol 993, esquerda para 4000. 093, autorizado a descida para 2000 pés, aguardando o último vetor para o localizador. Ok, esquerda do descendo para 4000, o gol, desculpa, 2000 no 093. Gol 759, desse mantenha 3000 pés, reduza para 2009. Lateral 9970, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1015, livre da restrição de altitude em espetáculo. Gente, livre da restrição, pode voltar direto? 970, se voar ITAP, vai ser necessário uma maior redução de velocidade. Negativo, mantém então. Obrigado. Passa meu pé. General 040, 09970. Para o táxi, são 35 no 7, com 135 a bordo. Será o 9970 7 a plano de vista? Negativo, a presente está passando o mar e quando na proa está posição de táxi. Passa o mar e está à sua esquerda, uma milha e meia. Gente, vai realizar os ajustes aqui. Uno 18, decimal 95, bom voo. Central 9970, reduza para 200 mais número 3. 200, como número 3, Central 9970. Firme. Uno, dois, um, um, só. Pronto, copo. Zero Galeão, conforme rota, plano de voo nível 360, coluna 0, primeira direita, saída da El Leda, Irume. Transponda 5066, controle 1208. 60, limite ao localizador. Esquerda 360, limite ao localizador, 0997. Corrigimento correto, transpondicionado. Autorizado ANE, decolado 1-0, vento 1-5-0, grau 0-9-9, ajuste 1-0, ou sim? Ali decola, 3-5-0. Zero, quatro, zero. Bom dia. Informação em curso é November. Pronto, cópia. November, 4040, 4040, autorizado no ponto de confins, conforme rota plano de voo, nível 300. Coluna 0, primeira direita, árvore elefa, transponda 5065, controle na 20, decima 8. Protegimento correto. Porta profissional, posição 03. Será o 9970, reduza 1-9-0, nós desse mantenha 3 mil pés. 1-9-0, 3 mil pés, será o 9970. Central 9970 para o localizador por via direita para o 030, conforme estabilizado. Direita 030, direção para 3 mil pés, repondará estabilizado, será o 9970. 093 estabilizou? Afirmativo. Torre 118, decimal 95. 3895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Gono 093, final 10, baixado, trabalho visual. Gono 093, livre pouso, pistola 10, viatura 150, gás 10, nós, ajuste 10, no 5. Livre pouso, 90, gol 1093. Tá 3597, decolado 50, controle 208. 208, pô. Controle Salvador, tá 3517, decolou na árvore, solicita pro hoje, eleva. 3597, aguarde. 759 para o localizador esquerda pro A150, informe estabilizado. Esquerda 150, informe estabilizado, 759. Decolagem? Então, 3597 decolou na árvore, solicita a proa de eletro. 3597, faça o check em seu transponder, ainda não. Estou conforme autorizado e agora. Cheque no transponder, conforme autorizado para? Para sim, contato radar, SAM 3597, subiu uma TN, nível de voo 360 via Argo. Via Argo, SAM 3597. Tá no localizador, será o 9970. 759 Torre, 118, decimal 95. 895, 759. Trau 9970, desde que mantenha 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. 2000, aguarde transferência, será o 9970. Torre Salvador, 179, bom dia. Estado de estado, Manilha, 1759 da Gol, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Aguarde o pistoleiro, 1093, solo 53, direito no 211. Direito no 211, 093. Será o 9970 a 2 milhas para a Duna. Completa aproximação, chame torre 118 de sinal 95. 2895, obrigado, bom dia. Salvador, muito... Bom dia, central 9970. Uno 759, livre pouso, pistão no zero, vento. Uno 40 graus 089, hoje no 095. Livre pouso no 0, no 759. Sideral 9970, continue a aproximação, guarda o pista livre. Check trem. Baixado, checado, aguardando pista livre, sideral 9970. Uno 093, autorizado o táxi Alfa, reportando antes da Juliette. Antes da Juliette. TAN 3890, bom dia, pronto, copy. Como é que eu sou pronto? Resiste, autorizado conforme rota plano de voo, nível 330. Decola no zero, primeira curva esquerda, deixou de sair da Puca, Jambo, Caju. Transponda 51 no 03, acione o controle no 208. 330, sai curva de esquerda, Puca, Jambo, Caju, apresurou, você quer 5103? O procedimento correto, porta condicionada na posição 07. Direito no 211, no solo 56. 211 na direita, 79. Mente pro AB. É o B1, 104.